22 horas. Você está ouvindo Super Rádio Deus e Amor de Londrina Limitada. ZYJ262, 640 kHz, ondas médias, 5.000 watts de potência. Uma emissora a serviço da obra de Deus. Ouça-nos também pela internet www.superradiodeusdeamor.com.br www.superradiodeusdeamor.com.br 24 horas no ar, falando de Jesus. Temperatura 20.